mano, nunca pensei que nessa vida teria nego assim, malfeitores da própria carne, cenas tristes. Vários pesadelos estão por vir. Nessa vida chora o céu sem final feliz. Vilões estão por todos os lados. Vejo vários desse tipo na TV, no rádio. É meu pai, filhos na maldade. Abusa de criança e de sua própria carne. Fato sem resposta, realidade que me choca, me deixando na revolta. Na cara de pau não toma jeito. No noticiário aparece o sujeito. Ninguém faz nada no Brasil, ninguém vai preso. Só seca uma pá de lágrima da criança que acorda abusada. Pecado sem controle. Na internet mandam fazer pose. Até quando isso vai seguir assim? Cadê a luz? Cadê o amor? Isso já não existe mais aqui. Para os malandros mascarados por trás um otário. É embaçado, menina em mão de empresário. A neurose com 5 de idade. Ganha boneca pra pilantra fazer maldade. Ó, que maldade o futuro da criança. Se cresce sem orientação é sem esperança. O caminho triste por aí a seguir. É lamentável isso por aqui. Mães, vender sua própria filha. Onde é inocente que não entende se humilha. Se encontra lá na esquina pagando um trocado pra mãe da menina. É um pouco da justiça no Brasil. Na autobahn vejo muitas que sumiu. Se muitas notícias estão por vir. Não quero mais não, isso pra mim. E cadê o final feliz? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Guarda consigo mesmo, o segredo não denuncia por ameaça e o medo. Na calçada a menina chora solidão. Um quarto dos homens pratica essa ambição. Violência, preferência sexual. Cadê o amor? Baixa habilidade social. Em meio ao terror, o registro foi comum. Ver a amargura nos olhos de cada um. Vivendo um dos mal do século. Sem saber lidar como ético. Na desordem mental, usa o macete. Buscou prazer via internet. É a cena pra esquecer da criança que não tem como se defender. Mais um momento infeliz no coração. Mais uma cicatriz. A maldade está voando pelos ares. Peço paz, peço amor pra todos os lares. Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? Violências que vejo em várias madrugadas. Nas avenidas, poços e quebradas. Mais uma que sofre, chora, engole o ódio. Com tanta revolta, ninguém pensa mais no próximo. Não tem criança na escola, não quer brincar, topa tudo por esmola. Fugiu da crueldade, cometeu do quarto pra fora. Violências que ignora, sua mãe sem sua filha agora chora. Preciso de uma fórmula, preciso de uma cura. Nas ruas o abuso se acumula. Estoura champanhe e começa a tortura. Cadê a tecla pin dessa loucura? Já procurei, mas nunca encontrei. Só quero a verdade. Se sabe me falar, me fale com sinceridade. Porque é que aqui existe tanta crueldade? Ah, ninguém enxerga o brilho da inocência. Só querem aproveitar dessas crianças indefesas. Eu não desejo isso pra ninguém. Porque aqui, irmão, meus olhos choram também. Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? por que que tem que ser assim? Yeah.